Seção 16 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para maiores informações ou para ser um voluntário, por favor, visite o site LibriVox.org. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck. O Berço, de Coelho Neto. Maranhão, 1865. Henrique Coelho Neto é dos nossos escritores modernos, talvez o que mais tem produzido. O seu estilo é primoroso e se tem revelado cuidadoso cultor da forma, que ele trata com amor e carinho. Tem publicado um grande número de volumes de contos e romances, a maior parte dos quais se pode considerar excelentes. Rapsódias, Capital Federal, Praga, Baladilhas, Bilhetes Postais, Inverno em Flor, Rei Fantasma, Miragem, são livros de incontestável mérito. Coelho Neto, ultimamente, voltou-se para o Teatro Nacional, para o qual tem escrito delicadas peças, acompanhadas de música por Leopoldo Miguês. O Diabo, Loteria do Amor, A Noite, Pelo Amor e etc. Coelho Neto é professor de História das Artes na Escola de Belas Artes. Pertence à Academia Brasileira de Letras. O Berço. Entre violetas e rosas, pequenino e risonho, as mãozinhas cruzadas sobre o peito, Dedê de 5 meses, dorme para todo sempre. Veste-lhe o corpinho rechonchudo, a mesma cambraieta com que foi à pia, a cabecinha loura, a mesma touca branca. Parece que esperam que desperte para levá-lo novamente à igreja. Babi, de 3 anos, guarda o pequenino irmão. Sabe que dorme, porque lhe o disseram. Para não acordá-lo, pisa de manso, cautelosa, apertando nos braços Colombina. O sol faz um véuzinho translúcido para o rosto risonho de Dedê. Os cílios empalidecem e as flores vão murchando junto do corpo frio do defunto. Batem palmas à porta. Babi estremece. Aperta mais Colombina e lança um olhar ao irmão, receosa de que o tenham despertado. Mas Dedê não desperta. Dorme, as mãozinhas cruzadas sobre o peito como rezando. Batem palmas de novo. Babi, pisando de mansinho, cautelosa, vai à porta. E coitadinha, não consegue abafar um grito ao dar com os olhos no africano velho, que traz debaixo do braço, como um estojo, o pequenino esquife cor-de-rosa e branco, cercado de franjas de ouro. Babi não consegue sufocar um grito, bate as palmas, contente, deixa cair Colombina e entra a correr anunciando: está aí o berço novo de Dedê! Está aí o berço novo de Dedê! E com voz de choro, agarrando-se às saias da avó, trêmula, que vai compondo ramos para o pequenino, implora: mandas fazer um berço igual para mim, vozinha? Mandas fazer, vozinha? E para convencê-la, beijo-lhe repetidas vezes a mão magra e a velha, soluçando, beijo-lhe os cabelos louros. Há dias, indo de visita à casa, encontrei-a silenciosa. Fora, no rosal, já não cantavam pássaros. Dentro, no interior, berços não se balançavam. Senti que ali faltava alguma coisa. Não havia barulho. A mãe, viúva, de vez em vez, levantando a cabeça, punha os olhos no céu e baixava os molhados. A velha não falava. Senti que ali faltava alguma coisa. Por acaso, voltando os olhos, descobri Colombina sobre uma pianha. Pobre Colombina! Lembrei-me então de Babi e perguntei por ela. A velhinha fitou-me. A mãe baixou os olhos, soluçando. Teria a complacente avó satisfeito o pedido da criança? Teria a velha dado a Babi um berço cor-de-rosa e branco, igual ao de Dedê? E não foi outra coisa. Essas velhas avós fazem tantas vontades aos netinhos. Fim da seção 16 da Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1, organizada por Eugênio Werneck, gravada por Etel Pos.